Fazendo piquenique, tô comendo algumas vadias em minha suíte. Pernas elegantes, shampoo em minha estante. Espero que você saia do meu frame. Visionário desde pequeno, você não ia com minhas ideias, muito menos com minha lírica. Fazendo algazarra com a sua vida, minta. Na pista com carro balançando, em sua língua, sabor de todo dia. Comi sua prima em minha escolinha, meti a pênis nela em frente às freiras. A professora me odeia, bate a punheta em cima da carteira. Cartão de crédito recusado pro barbeiro, agora corto minha pênis com espelho. Vodka com trevo de quatro folhas, tô me sentindo com nojo de suas escolhas. Vadia da casa ao lado, presa no porão de baixo, mas moro em Santo Amaro e não há porão algum. Merdes minha mente com fio de presunto. Chaves fornicando a pulse da Florinda. Prof linguiça assiste e filma altas posições de sua vadia. Comendo bolo de macarrão podre da pia, machucando artes negras de várias fantasias. Me suicido comendo prato de vidro, isso é um perigo. Eu vou gozar em ti, não tem refrão em mim. Eu vou gozar em ti, tem refrão em mim. Oh la la, lele la ya, la ya la. Eu vou gozar em ti, não tem refrão em mim. Oh la la, não tem refrão em mim. Não tem refrão aqui. Eu posso sim. Peço que escolha outra pessoa pra te dar ouvido. Não aguento mais esse choramingo. Me sinto perdido no domingo à tarde. Quero comer, fazer sacanagem com obras de gays e miragens. No deserto da Laila, jorra água de sua buceta molestada. Caio de boca e me esbaldo. Essas vadias somente pro malco. Cachorros latindo para a cruz, vendo fantasmas e vultos do menino sem luz. Precisa-se de pintores para pintar meu prédio. Eu sou um arquiteto, mil cavalos rodeiam meu santuário. Rap fica comendo a glória, é sua maior vitória. Mastigando madeira na aula de história, pênis friando sua memória. Subindo na árvore para poder beijar a Dora. Isabela, sapato de siriguela, cristal na buceta dela. Assistindo filme dublado porque tu não suporta filme legendado. Várias palavras passando em sua tela de viado.